Eu sou pobre, pobre, pobre, pobre de maré, mas sou rico, rico, rico, rico de mulher. Eu sou pobre, pobre, pobre, de maré defi. Eu sou MC Claudinho, sou bochecha, estou aqui. Ressuscita São Gonçalo, liberta DJ. Corpinho no salão que eu vou.